Olá, você está ouvindo Em Estudo, uma coluna em áudio do blog Perdido em Pensamentos. Aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog, e eu tenho comigo aqui a doutora Campos. Luísa, por favor. E nessa coluna aqui, neste episódio piloto, a gente quer fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Já tinha esse insight de fazer algo mostrando como que é o estudo do Livro dos Espíritos. O primeiro livro da codificação espírita feito, né, compilado por Allan Kardec, para que a gente pudesse compreender como que era a organização do plano espiritual e também como que era a organização das leis divinas sobre uma ótica que acabou sendo conhecida como ótica espírita. E isso veio até calhar porque dentro desses dias, essa semana aqui, nós ouvimos muitas críticas sobre o trabalho de Kardec e sobre a sua postura e sobre a sua pessoa. E a gente tem que sempre saber contextualizar a pessoa, a época e também a sua obra. A gente não pode pegar pedaços de uma obra, algumas frases soltas e taxar uma pessoa em cima de algumas frases. A gente tem que entender toda a sua época, todo o seu contexto histórico, seu contexto sociológico, seu contexto antropológico e afim. Então, dentro dessa proposta, a gente quer trazer um pouquinho para vocês em colunas periódicas, né? Ainda não temos definido qual que vai ser a periodicidade destas colunas e a gente vai errar bastante falando aqui. Vou tentar organizar o máximo dentro da edição, mas a gente vai errar bastante porque é tudo uma experiência. Como muitas pessoas acabam não conseguindo ler os textos do blog, principalmente textos que remetem ao estudo, a gente decidiu por fazer alguma coisa em áudio. Assim você pode baixar no seu smartphone ou colocar no pendrive e acabar ouvindo pelo aparelho do seu carro ou pelo seu próprio smartphone. Ok? Então vamos primeiro contextualizar a situação aqui. Por que deste em estudo? O Em Estudo, a gente vai trazer algumas pautas. Primeiramente, a gente vai falar sobre o Livro dos Espíritos. Vamos passar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, algumas perguntas. E a intenção é que a gente termine o Livro dos Espíritos nas suas mil e tantas perguntas. E eu trouxe aqui a Luísa, que eu fico chamando de Doutora Campos toda hora, E eu fico brava com isso. para que ela sirva como um neófito, né? Aquele que está iniciando os estudos no caminho espírita. Eu apresentei faz 4 anos com o Livro dos Espíritos, que ela não leu até hoje. Eu Ela não disse que. consigo. É uma leitura muito cansativa, uma leitura muito pesada. E olha que eu leio tanto paper em inglês. Mas eu juro que o Livro dos Espíritos tem algo nele que eu realmente não consigo decifrá-lo. Sempre pedi ajuda, então acho que vem bem a calhar essa coluna. Você, que não consegue ler o Livro dos Espíritos, que às vezes não compreende, olha, é uma ótima oportunidade de estudar com a gente. Lembrando que todo este estudo vai ser disponibilizado lá no www.perdido.co. É CO mesmo, sem o M no final, tá certo? E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma crítica, sugestão ou participar dos nossos estudos, só enviar uma mensagem, um e-mail para contato@perdido.co, sem o M no final. E Tá sejam bom? gentis, por favor, gente. Gentileza gera gentileza, vai. E nós aqui não estamos nos colocando como mestres ou como grandes conhecedores da obra, porque toda vez que eu leio o Livro dos Espíritos, e eu o leio desde os 11 anos de idade, eu Uau. acabo vendo outras coisas, tendo novas respostas e analisando as coisas de um panorama um pouco diferente. Primeira coisa que eu peço para vocês, deixe os preconceitos, esvazie o seu copo e comece um estudo liberto, completamente liberto. Tá ok, gente? Então vamos lá. O Livro dos Espíritos, ele foi escrito primeiramente na língua francesa por Hippolyte Léon-Denis Rivail. E ele foi conhecido, que acabou ficando conhecido como Allan Kardec. Bom, todo esse contexto histórico já foi bem difundido por todos os tipos de mídia espíritas. Eu acho que a gente não precisa falar nada sobre a biografia do codificador espírita, né? O Allan Kardec. Mas o interessante é que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro da codificação espírita a ser publicado. E o interessante é que este livro surgiu de uma refutação do próprio Kardec, que era um estudioso, um pedagogo, um estudioso, que gostava de refutar as coisas que ele achava ou julgava como charlatanismo. Então nós vamos ver aí, por exemplo, que o primeiro contato de Hippolyte, na época, certo? De Rivail, na época, foi com as mesas girantes, os fenômenos das mesas girantes, onde que as mesas pareciam mandar manifestações ou mensagens inteligíveis para as pessoas, e ele foi até essas sessões para tentar desmascarar, como todo bom cético. E o que ele pôde constatar foi que ele não conseguia descortinar os mistérios que ali se colocavam simplesmente com a sua visão científica daquele momento. Então ele se colocou a estudar mais profundamente os mistérios e acabou convencido de que haviam inteligências incorpóreas por trás daquelas manifestações espíritas ou espirituais, que ele ainda não tinha como categorizar como manifestação de espíritos de mortos trazendo mensagens do plano espiritual. Certo, doutora? Certo, bastante complexo também. E o interessante é que a primeira edição do Livro dos Espíritos surgiu a partir da mensagem do Espírito de Verdade ou da Verdade, depende da tradução, que se tornou um guia e mentor de Allan Kardec neste plano, indicando para ele o caminho que ele deveria cumprir para executar todo o processo da doutrina espírita e como serviria a sua codificação. Vamos lá, então. A primeira vez que o livro veio à tona, que foi publicado, foi em 18 de abril de 57 e lançado em Paris. E originalmente continha 501 itens. Porém, depois de algum tempo, Denizar, em 1860, lançou uma segunda impressão deste mesmo livro, que praticamente era um novo livro, pois ele tinha complementado as perguntas, aumentado o escopo das perguntas e ele chegou a acrescentar muitas delas, chegando a um total de 1.018 perguntas e respostas. Isso é algo bem incrível. Algumas edições do Livro dos Espíritos trazem 1.018, 1.019, 1.010, 1.011, 1.019, 1.018 perguntas, e isso depende muito da forma como ele foi categorizado, como ele foi compilado. A língua francesa não é uma língua muito simples de se compreender, ainda mais com todo o teor rebuscado que tinha Kardec. Dentro do Livro dos Espíritos, que nós vamos encontrar são capítulos, são como se fossem divididos em vários livros para uma melhor organização, tá ok? A introdução é muito interessante e eu realmente recomendo para todos que estão iniciando no Espiritismo a se debruçarem sobre ela e começarem a desenvolver seus próprios pensamentos sobre isso. A princípio, nós temos o livro dividido da seguinte forma. A parte primeira, com as causas primárias, contendo 4 capítulos. A parte segunda, do mundo espírita ou dos espíritos, contendo 11 capítulos. E a terceira parte, das leis morais, contendo 12 capítulos. E por fim, temos a quarta parte, ou parte quarta, com as esperanças e consolações, com 2 capítulos. No final, uma conclusão e, em algumas edições, um glossário. Nós iremos utilizar aqui, para questão de estudo, para padronizar o nosso estudo, a edição da editora Petit, que é uma edição que tem uma tradução um pouco mais moderna, um pouco mais atual, com a linguagem que nós utilizamos atualmente, e que nos serve também para servir como uma padronização, um guia, para que a gente consiga sempre estar ok no entendimento. Pode ser que na edição que você tenha, geralmente as edições mais comuns são a da FEB ou aquela da tradução do J. Herculano Pires, elas podem conter palavras e até orações um pouco mais complexas de serem entendidas. Mas a gente tem, não só da Petit como de outras editoras, a gente tem várias e várias traduções diferentes que acabam sendo bem interessantes para você, se você tiver dificuldade com a linguagem um pouco mais rebuscada como era feito antigamente. Então vamos começar aqui na parte primeira. A gente vai pular a introdução, porque a introdução acaba sendo uma discussão muito longa, e a gente vai direto para as perguntas e respostas, que é como esse livro foi formulado. Isso que é muito interessante neste livro, porque ele é formulado como perguntas e respostas, com respostas muitas vezes muito diretas, muito sucintas. E eu convido vocês também a compreenderem como que é feito esse tipo de transmissão mediúnica, né? Algumas respostas vocês podem perceber que elas são mais quadradinhas e parecem que elas foram obtidas simplesmente como uma tipografia ou uma batida ou através de um sistema de codificação parecido com o código Morse astral. Em outras parece que ele discorre assim fluentemente sobre aquilo, parecendo que está sendo falado ou escrito. Vamos lá, doutora. Capítulo 1, parte 1, as causas primárias. Deus. Deus e o infinito. As provas da existência de Deus, atributos da divindade e o panteísmo. Deus e o infinito. Quer ler a pergunta? O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aqui a gente já começa a explodir as cabeças, certo? Porque como definir o inefável, como definir o indefinido, é uma coisa muito difícil de ser feita e que a gente tenta até hoje, desde tempos imemoriais, fazer isso. Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O que, que você entende por isso, Luísa? Eu entendo de que, graças a isso, todo o resto existe. De todas as coisas, acredito que de todos os tipos de consciência, de todos os tipos de organismos, e assim em diante. Inteligência suprema, realmente, deve ser algum tipo de consciência superior, muito superior à nossa. E graças a ela, tudo foi possível. É a forma que eu interpreto. Talvez seja um pouco ainda iniciante, mas é assim que eu vejo, de imediato. Então, este é uma resposta feita pelos próprios espíritos dadas às interlocuções feitas por Kardec. Tá? E ele ainda complementa na segunda pergunta. O que devemos entender por infinito? Quer ler a resposta? O que não tem começo nem fim. O desconhecido. Tudo que é desconhecido é infinito. Então fica muito complicado agora a gente começar a tentar contextualizar isso daqui, porque Deus, por ser causa primária, ele advém antes de todos os conceitos. É aquilo que as religiões católicas, as religiões cristãs, evangélicas, protestantes e outras tantas tentam determinar através das palavras tanto onipotente, onipresente e onisciente. É, só descartem o oniquerente, que isto não existe. Tá certo? Então, a gente tem que entender aqui uma questão muito clara. Não há como definir Deus em palavras, e isso acaba vindo na terceira resposta, né? Na terceira pergunta, com a terceira resposta dada pelos espíritos. Poderíamos dizer que Deus é um infinito? Definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, que é insuficiente para definir as coisas que estão acima de sua inteligência. Esta foi a resposta dos espíritos. E o Kardec faz o seu comentário sobre isto. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é um infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela própria. É definir uma coisa que não é conhecida por uma outra igualmente desconhecida. Ou seja, é definir que a maçã é vermelha porque ela é vermelha, então o vermelho seria a maçã e não exatamente que a cor, uma propriedade, um atributo de uma maçã é ser vermelha. As definições sobre Deus se transformam e elas acabam sendo muito conclusivas em todas as religiões, quando se aponta que Deus é algo que não se pode contextualizar. Voltando um pouquinho na minha explicação, como eu disse, se Deus existe antes de todas as questões, de todas as criações, como é possível que a gente tente contextualizar isso com palavras, com expressões humanas, com dificuldades de linguagem? Quando nós pegamos um texto de uma língua nativa, escrito em uma língua nativa, e tentamos traduzi-lo para uma outra língua, o que acontece é o quê? Dificuldade de incompreensão. Mesmo que as línguas sejam parecidas. É, aqui a gente tem a nossa doutora aqui, pós-doutoranda. Ai, meu Deus. Que trabalha bastante com traduções de texto. E ela sabe quanto que é difícil você transmitir um texto completamente em português para uma compreensão em inglês. E depois transmitir isso num congresso onde tem romenos, russos, todos. Espanhóis, italianos e afins. Mesmo ela falando em inglês, tentando simplificar o máximo possível disso daí. É, na tradução a gente acaba perdendo muito, né? Mas eu acho que o mais importante aqui, pelo menos, existe algo que é superior a simplesmente a traduzir também, né? Eu acho que quando a gente pensa em Deus, eu acho que tem algo muito importante relacionado ao sentir. Acho que Deus ele não pode ser simplesmente caber dentro de um conceito e acabou. Acho que cada um também sente o seu Deus, né? Algo superior a isso. Pois é. Então, antes da gente conseguir... A primeira coisa que o Kardec tentou fazer aqui é criar uma base para ele conseguir discorrer sobre a existência clara de uma divindade superior. E a primeira resposta que nós obtivemos foi que os espíritos que traziam a codificação não refutavam a existência de uma inteligência superior. E isto é muito interessante. Ou seja, há uma consciência universal, causa primária de todas as coisas, que nos criou, que criou todo o universo e que continua emanando, seja de lá de onde for, porque como é uma consciência primária, não existia local, não existia espaço, então a gente não pode conseguir esta definição exata. Pode parecer um pouquinho filosófico, pode parecer até metafórico, pode parecer muito complexo, pode parecer até um sofisma, mas de fato o que nós podemos dizer é que o estudo só começa aqui. Então, nesse primeiro episódio, nesse episódio piloto, a gente vai ficando como Deus e o Infinito, porque já tem muitas questões aí para vocês pensarem. E o Livro dos Espíritos, como um bom livro de debates, ele é feito assim. É sempre bom você estudar com outra pessoa para que você consiga debater as respostas e consiga absorver estas respostas dentro do seu próprio objetivo ou da sua própria conclusão. Tá certo, minha gente? Muito obrigado, Luísa. Obrigada, agora eu consigo ler. E a gente volta em uma outra edição falando sobre as próximas perguntas. Beijo.